Alfa, 3600. Sim, senhor. Alfa Juliette para o portão 9. Alfa Juliette, portão 9. Boa noite, Golo 7 no 4, identifique chegada Mari, desça até o nível de voo 05 já. Chegada Mari, Santos, boa noite, Golo 606, passando 200, 150, informação alvo. Boa noite, Golo 606, identifique, chegada Mari, vê se mantém o nível de voo 060. Identificou, chegada 060, chegada Mari, Golo 606. Salvador, Chané 6258, está a 4 milhas e meia de zona, para confirmação da autorização. Estimativo, está autorizado final LS, posto localizador, permanece no 020 hoje. Boa, Chané 6258. Autorizado procedimento, 6258. Pés, ajuste 1020, volume 643. Dado localizador, 6258. 58, autorizado final LS, torre ano 8612, bom voo. 26, 6258. Chané 6258, tráfego ainda não avistado, ajuste agora no 020, continue a aproximação, reporte quando trem embaixo, travado avistando, 6258. 6258. Chané 6258 tem pouso autorizado, pista no 0, vento Juno 20 graus, 08 nós, ajuste no 020, tráfego já avistado. Autorizado pouso, 6258. 6258 no Solos 33, libere pista próxima interseção à direita. Taxi autorizado via Alfa, Juliette, terremoto do pátio principal, nesta frequência 6258. Atendo a sua escuta, Alfa até a remota do pátio principal, 6258. Salvador, voo 7-1-4. 7-1-4, desça para 2.000 pés, autorizado LF, reporte localizador. Solicita para o gesto de turno para evitar a formação. Autorizado para desvio, sou 7-1-4. 7-1-4, para desvio, sou 7-1-4. Reduza para 310 nós. 210 nós, bom, no 606. Isso até 4 mil pés, é o número 3 na aproximação. É 4 mil, bom, no 606. O gol no 643 deve dar 3 mil pés. 1020, o ajuste número 2 na aproximação. Cara, 3 mil pés, bom, 1020, bom, 643. No 606, sobre decoração, curva esquerda e vai na proa 0 no 0. Limite ao localizador, no 606. Esquerda 0 no 0, limite ao localizador, vou no 606. Santa, localizador Campo Avista, gol no 7 ou no 4? 7 no 4, está autorizado o final LF, chame a torre no 862, 7 no 4. 862, gol no 7 ou no 4? Qual é o bônus na remota para o 6258? Para 2 mil pés, autorizado LF, bom 643. Do pátio 1 no 1 no 4, significa uma das três posições da remota, a remota 14. Só que o senhor deve atentar o sinalizador, que muito provavelmente ele tem a informação mais precisa. É exatamente por isso que eu te pergunto, que a gente não está visualizando nenhum sinalizador aqui no momento, para aguardar aqui um pouquinho. Ok, senhor. Saudador, muito boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, Golo 7 no 4, tráfego avistado, ajuste no 020, cheque 30. Baixo, tá bom, Golo 7 no 4. Golo 7 no 4, vem pouso autorizado, pista no 0, vento de 1 no 40 graus, meia dúzia de nós. Teve pouso, Golo 7 no 4. T4-3 para interceptar, corrige, voo no 606 para interceptar o localizador, corre à direita para o 070. Pista para 3 mil pés, ajuste 1020. Direita 070, sinal para 3 mil pés, com 1020 no 606. Ótimo, 1-0-5, quando possível, matar o 4-0. Gol no 6-0-6. Para 2010, gol no 6-0-6. Noite 05. 6-0-5, eu tenho 3-7-0 já aprovado. O senhor gostaria de copiar o 3-7 ou o 4-1-0? Ah, copia 3-7-0. Muito bem, senhor. Então, prepare a PUCA transição ZIPAC. Eu pagarei sua cópia aproximadamente 5 minutos, ok? 7, PUCA, de fato eu vou colocar o 901, ok? Torre, Salvador, boa noite, bom 643, estabilizado, final LF. Boa noite, Colômbia 43, tráfego avistado, ajuste 1020, número 2 para pouso, continue a preocupação agora de transição, senhor. Entra na 020, aguarda, está livre, bom 643. Boa noite, igual no 606, obrigado, localizador. Muito boa noite, no 606, tráfego avistado número 3 para pouso. Continua a aproximação, aguarde a transição, senhor. Aguardando, localização, pouso, no 606. Solo 7 no 4, Solo 4-2, libera a pista próxima interseção à direita. Taxi autorizado via Alfa Juliette, portão 02, nesta frequência, gol no 7 no 4. Alfa Juliette 02, mantendo o circuito, gol no 7 no 4. Voo no 643, check 3. Achar pra lá. Voo no 643, tem pouso autorizado, pista no 0, vento 130 graus, 07 nós. Ciência autorizada, pouso na 01643. No 643, no Solos 45, libera a pista próxima interseção à direita. Táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 03, nesta frequência no 643. Direita Alfa, Juliette para o 03, mantenha a frequência igual ao 643. Boa noite, 05, pronto, cópia. Pronto, cópia. Natal 370 aprovado, senhor via para o Zulu no 0. Decolagem da pista no 0 com curva à esquerda, subida Puca, transição Zipar. Controle 120 decimal 8. Transponder 5075, gol no 805. Ok, eu pego 370, arrancando, pega uma zona com a esquerda, pegou um pouco, pouca de parte. No controle 2058, 5075, transponder 805. 5075, atendimento correto, senhor. Portão 01, no chame pronto para o pushback acionamento. Ok, vai tomar. Voo do 606, cheque trem. Passar, travado, visitar. Voo do 606, tem pouso autorizado, pista no 0, vento no 30 graus, com 05 nós. 2-0 pouso, 1-0, gol no 606. No Solos 48, para que este próximo interseção à direita. Taxi autorizado via Alfa Juliette, portão 05, nesta frequência no 606. Na direita, Alfa Juliette, portão 05, sua frequência no 606. Então 01 no Ciente, enquadrando São Felipe do Sol, 1805, irá ingressar um Boeing e companhia no portão 03. Após o ingresso do mesmo, você tem livre pushback e acionamento, já vai pronto para o táxi 1805. Ativa a porta, a lado vai ingressar 3, autorizado, 1805. Identifique, chegada Mari, mantém o perfil até 2.000 pés, ajuste no 020, ou no 896. 020 até 2.000 pés, mantém o perfil no 896. Agora, boa noite, 3152, nível 330, Márcia Blocan. Zono 52, o senhor está pronto para cópia? Na própria cópia. 3152, Detão, autorizado para Sierra Bravo, Mike Oscar, via para o Whisky 58 até Orágua, após direto, nível de voo autorizado 330, pista em uso no zero, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Caju,